Fecheiro 138. Vamos entrar um pouco à Semeorar. Kenny largou o machado e esticou as costas com gemido. Fez um gesto com a cabeça na direção dos pinheiros do outro lado do prado. A minha casinha fica já ali. A minha mulher saiu para vender carne de porco. Mas temos leiteiro na nascente. Roger anuiu com a cabeça, sorrindo. Vou sim, Kenny. Obrigado. Foi com Kenny tratar dos animais dele. Lindsay tinha duas cabras leiteiras e uma porca confinada. Kenny foi buscar água para eles, a um pequeno riacho ali perto, enquanto Roger empilhava o feno e atirava uma garfada para a manjedoura das cabras. Bela porca, disse Roger, educadamente, esperando enquanto Kenny despejava milho triturado no comedouro da porca. Uma enorme criatura malhada, com uma orelha rasgada e um olhar maligno nos olhos. Má como uma cobra e quase tão rápida, disse Kenny, lançando um olhar severo à porca. Quase me arrancou a mão pelo pulso ontem. Pretendia levá-la para o varrão de MacDoub para procriar, mas ela não queria ir. Não há muito que se possa fazer com uma fêmea quando ela não quer, concordou Roger. Kenny abanou a cabeça de um lado para o outro a refletir. Bem, pode ser, mas há maneiras de as amansar, não? É um truque que o meu irmão Evan me ensinou. Sorriu a Roger e fez um gesto com a cabeça, indicando um barril no canto do barracão que exalava o cheiro adocicado e penetrante de milho fermentado. A sério? Disse Roger a rir-se. Bem, espero que funcione. Teve uma visão involuntária de Kenny e da sua mulher mandona, Rosamund, juntos na cama, e perguntou-se se por acaso o álcool desempenhava um papel significativo no seu improvável casamento. Vai funcionar, disse Kenny, confiante. Ela é louca pela mistura azeda. O problema é que se lhe damos o suficiente para lhe melhorar a disposição, ela não consegue andar a direito. A solução é trazer o reprodutor aqui, quando MacDoub estiver melhor. Ela está na época. Trarei o porco amanhã, disse Roger, sentindo-se impulsivo. Kenny pareceu surpreendido, mas depois anuiu com a cabeça, satisfeito. Sim, muito obrigada, à Semeorar. Fez uma pausa durante um momento, depois acrescentou descontraídamente. Espero que MacDoub se recupere rapidamente. Ele estava melhor para se ter encontrado com o Tom Christie? Ele não se encontrou com o Tom Christie, não? Mas contei-lhe. Ah, bem, tudo bem então, não é? Roger semicerrou os olhos, mas Kenny desviou o olhar. A sua sensação de desconforto com Christie persistia. E, impelido por um impulso repentino, Roger inclinou-se por cima do feno e agarrou Kenny pela mão, surpreendendo bastante o homem mais velho. Ele apertou, bateu na junta do dedo o sinal que Christie lhe fizera e depois soltou a mão. Kenny fitou o aparvalhado, pestanejando no feixe de luz que entrava pela porta. Finalmente largou o balde vazio, limpou as mãos cuidadosamente ao seu quilte esfarrapado e ofereceu-a formalmente a Roger. Quando a soltou, ainda eram bastante cordiais, mas a situação entre eles tinha-se alterado muito subtilmente. Christie também, observou Roger, e Kenny anuiu com a cabeça. Sim, todos nós. Todos os que estiveram em Ardsmuir? E Jamie? Sentiu uma sensação de perplexidade, só de pensar. Kenny anuiu com a cabeça outra vez, baixando-se para pegar no balde. Sim, foi MacDoub quem começou isto. Não sabia? Não adiantava fingir. Ele abanou a cabeça, eliminando a questão. Mencionaria isso a Jamie quando o visse. presumindo-se que estivesse em condições de ser confrontado com a pergunta. Fixou o olhar em Kenny. E então, sobre Christie, há alguma coisa de errado com o homem? A reserva anterior de Kenny tinha desaparecido. Agora que já não se tratava de discutir sobre um irmão maçónico com um estranho, abanou a cabeça. Não. É que eu fiquei um pouco surpreendido de o ver aqui. Ele não se dava muito bem com o MacDube. Só isso. Se ele tivesse outro lugar para onde ir, eu não pensaria que ele viesse procurar Fraser Reeds. Roger ficou momentaneamente surpreendido com a revelação de que havia alguém de Ardsmuir que não achava que o sol brilhava no rabo de Jamie Fraser. Embora, pensando bem, não houvesse razão para que assim não fosse. Deus sabia que o homem era tão capaz de fazer amigos como inimigos. Porquê? O que ele estava a perguntar era óbvio. Kenny olhou em redor do curral das cabras, como se quisesse fugir. Mas Roger colocou-se entre ele e a porta. Nada de importante, disse ele finalmente, os ombros caindo em capitulação. É que Christie é protestante, sabia? Sim, compreendo, disse Roger secamente. Mas ele foi colocado ao pé dos prisioneiros jacobitas. Então, houve problemas em Ardsmuir por causa disso? É isso que me está a dizer? Seria o mais provável, refletiu. Na sua própria época, os católicos e os implacáveis filhos escoceses de John Knox e a sua gente não morriam de amores uns pelos outros. Não havia nada que os escoceses gostassem mais do que uma pequena briga religiosa. E se fôssemos até ao fundo da questão, toda a causa jacobita não passara disso. Agarrando nalguns calvinistas ferranhos, convencidos de que, se não andarem na linha, o Papa descerá pelas chaminés e morder-lhes-á os dedos dos pés e atire-os para uma prisão cara a cara com homens que rezam em voz alta à Virgem Maria, sim, ele podia entender isso. Brigas de futebol não seriam nada comparadas com isto, dadas as mesmas condições. Como é que ele foi parar a Ardsmuir, então? O Christie, quero dizer. Kenny pareceu surpreendido. Ele era um jacobita, preso como os demais em Culloden, julgado e preso. Um jacobita protestante? Não era impossível, nem mesmo improvável. A política formava alianças mais estranhas do que esta, e sempre fora assim, mas não era comum. Kenny deu um suspiro olhando para o horizonte, onde o sol descia lentamente atrás dos pinheiros. Vamos entrar então, Mackenzie? Se o Tom Christie veio a Reeds, acho melhor alguém contar-lhe tudo sobre isto. Se eu for rápido, você estará em sua casa a tempo de jantar. Rosamund não estava em casa, mas o leiteiro estava frio na nascente, como Kenny lhe havia dito. Trazidos os bancos e o leiteiro servido, Kenny Lindsay manteve a palavra e começou o relato de maneira séria e objetiva. Christie era das Terras Baixas, disse Kenny. Mackenzie já devia ter imaginado. De Edimburgo. Na época da revolta, Christie era um comerciante na cidade com um bom negócio, recentemente herdado de um pai trabalhador. O próprio Tom Christie não era nenhum preguiçoso e estava decidido a subir na vida. Com isso em mente, e o exército do príncipe Tearlar a ocupar a cidade, Christie vestiu a sua melhor roupa e foi visitar o Sullivan, o irlandês responsável pelo abastecimento do exército. Ninguém sabe o que se passou entre eles, além de boatos. Mas quando Christie saiu, tinha um contrato para abastecer de provisões o exército das Terras Altas e um convite para dançar em Holyrood naquela noite. Kenny bebeu um grande gole de leitelho e baixou a caneca, o bigode com uma faixa branca. anuiu com a cabeça significativamente para Roger. Ouvimos falar de como eram esses bailes no palácio. MacDoub falou-nos deles muitas e muitas vezes. A grande galeria, com retratos de todos os reis da Escócia e a lareira de azulejos azuis holandeses, suficientemente grande para assar um boi inteiro. No interior, o príncipe e todas as pessoas importantes que tinham ido vê-lo, vestidos com sedas e rendas. E a comida, santo Deus, o que ele nos contava sobre a comida. Os olhos de Kenny arregalaram-se e sonhavam, lembrando-se das descrições nos estômagos vazios. A sua língua projetou-se para fora e distraidamente ele lambeu o leitelho do lábio superior. Em seguida abanou a cabeça, voltando ao tempo presente. Bem, então, disse pragmaticamente. Quando o exército deixou Edimburgo, Christie foi com eles, quer fosse para tomar conta do seu investimento ou pretendesse continuar à vista do príncipe, não sei. Roger tomou nota na sua cabeça que a noção de Christie ter agido por razões patrióticas não fazia parte da lista de possibilidades de Kenny Lindsay, quer por prudência ou ambição, quaisquer que fossem as suas razões, Christie permanecera e permanecera por demasiado tempo. Ele deixara o exército em Nairn no dia anterior a Culloden e iniciou o caminho de regresso a Edimburgo, conduzindo uma das carroças de abastecimento do exército. Se ele tivesse deixado a carroça e cavalgado num dos seus cavalos, talvez tivesse conseguido escapar, disse Kenny sarcasticamente. Mas não. Deu de caras com um bando dos Campbell. Tropas do governo, percebe? Roger anuiu com a cabeça. Ouvi dizer que ele tentou fazer-se passar por um vendedor ambulante, mas trazia uma carga de milho de uma fazenda naquela estrada e o fazendeiro jurou a pé juntos que Christie tinha estado no seu quintal há menos de 3 dias com o emblema da roseta branca no peito. Assim, eles levaram-no. E foi assim. Christie fora primeiro para a prisão de Berwick e depois, por razões que só a coroa sabe, para Ardsmuir, onde chegara um ano antes de Jamie Fraser. Eu cheguei na mesma época. Kenny espreitou dentro da caneca vazia. Depois estendeu a mão para o jarro. Era uma prisão antiga, praticamente a desmoronar-se. Não a usavam há muitos anos. Quando a coroa resolveu reabri-la, levaram homens de vários lugares, talvez uns 150 homens no total. A maioria, jacobitas condenados, um ou outro ladrão, um ou dois assassinos. Kenny riu de repente e Roger não pôde deixar de se rir também. Kenny não era um grande contador de histórias, mas falava com uma simplicidade tão vívida que Roger não tinha dificuldade em imaginar a cena que ele descrevia, as pedras escuras de fuligem e os homens esfarrapados, homens de toda a Escócia, arrancados das suas casas, privados de parentes e amigos, atirados como lixo num monte de compostagem, onde a sujidade, a fome e ambientes fechados geravam um calor de podridão capaz de destruir tanto a sensibilidade como a civilidade. Tinham-se formado pequenos grupos, tanto para se protegerem como pelo conforto da associação, e havia conflitos constantes entre os grupos. Espancavam-se violentamente, como seixos batidos pelas ondas na praia, magoando-se e ocasionalmente esmagando algum sujeito azarado que se metesse no meio. A questão é a comida e o calor, não é? Disse Kenny sem paixão. Não há mais nada com que se preocupar num lugar assim. Entre os grupos havia um pequeno e obstinado punhado de calvinistas, comandados por Thomas Christie. Cuidando dos seus, eles partilhavam alimentos e cobertores, e defendiam-se uns aos outros. e comportavam-se com um obstinado sentido de superioridade moral que enfurecia os católicos. Se um de nós pegasse fogo, e às vezes isso acontecia quando alguém era empurrado para dentro da lareira enquanto dormia, eles não urinavam sobre ele para apagar o fogo, disse Kenny, abanando a cabeça. Eles não roubavam comida, é verdade, mas ficavam um canto a rezar alto, naquela lenga-lenga sobre prostitutas e agiotas e idólatras, e a fazer questão que soubéssemos a quem se estavam a referir. E então MacDoob chegou. O sol da tarde de outono estava a pôr-se. O rosto barbudo de Kenny encontrava-se imerso em sombras, mas Roger via o leve enternecimento que o atravessou, relaxando a expressão colérica que acompanhava as lembranças de Lindsay. Algo como o segundo advento? Perguntou Roger. Falou baixinho e ficou surpreendido quando Kenny se riu. Só se estiver a querer dizer que alguns de nós já conheciam seu mais Ruaide. Não, homem. Eles trouxeram-no de barco. Você sabe que o Jamie Roy não gosta de barcos, não é? Já ouvi falar, respondeu Roger secamente. O que quer que tenha ouvido é verdade, garantiu-lhe Kenny a rir-se. Ele cambaleou para dentro da cela, verde como uma rapariga. Vomitou no canto. Depois arrastou-se para debaixo de um banco e ficou lá um ou dois dias. Após a sua chegada, Fraser manteve-se quieto por algum tempo, observando para ver quem era quem e o que era o quê. Mas ele era um cavalheiro de nascença e fora tanto um senhor de terras como um guerreiro feroz, um homem muito respeitado entre os escoceses das terras altas. Os homens acatavam-no naturalmente à procura da sua opinião, pedindo-lhe conselhos, e os mais fracos abrigando-se na sua presença. E isso incomodou o rabo do Tom Christie, como uma esfoladura de sela, disse Kenny, anuindo com a cabeça. Veja bem, ele já se considerava o maior sapo do lago, sabe? Kenny baixou o queixo e enfunou a garganta, esbugalhando os olhos a imitar. E Roger riu-se a bandeiras despregadas. Sim, sei. Ele não gostou da concorrência, não é? Kenny anuiu com a cabeça sem pestanejar. Não teria sido tão mau, talvez, exceto que metade do seu grupinho de salvadores começou a fugir sorrateiramente das suas preces para ouvir MacDoob contar histórias. Mas o principal foi o novo diretor da prisão. Bogle, o primeiro diretor da prisão, fora-se embora, tendo sido substituído pelo coronel Harry Quarry. Este era relativamente jovem, mas um soldado experiente, que lutara em Falkirk e em Culloden. Ao contrário do seu antecessor, via os prisioneiros sob o seu comando com algum respeito. E ele conhecia a reputação de Jamie Fraser, considerando-o um inimigo honroso, ainda que derrotado. Quarry ordenou que MacDoob fosse levado até ele, logo depois de assumir o comando em Ardsmuir. Não sei dizer o que aconteceu entre eles, mas rapidamente se tornou rotina. Uma vez por semana, os guardas vinham e levavam MacDoob para se barbear e tomar banho. E ele ia jantar com Quarry e conversar com ele sobre o que fosse necessário. E Tom Christie não gostou nada disso, adivinhou Roger. Ele estava a formar uma imagem abrangente de Christie, ambicioso, inteligente e invejoso. Ele próprio competente, mas não sendo bem nascido como Fraser, nem possuindo habilidade na guerra, vantagens das quais um comerciante que subiu por mérito próprio e com aspirações sociais devia ressentir-se, mesmo antes da catástrofe de Culloden. Roger sentiu uma incipiente solidariedade por Christie. Competir com Jamie Fraser era duro para um mero mortal. Kenny abanou a cabeça, depois inclinou-a para trás para esvaziar a caneca. Colocou-a sobre a mesa com um ar satisfeito, erguendo as sobrancelhas com um gesto na direção da jarra. Roger abanou a mão, recusando. Não, obrigado. Mas os maçons, como é que isso aconteceu? Você disse que teve a ver com Christie? A luz do crepúsculo quase já desaparecera. Teria de voltar para casa no escuro, mas isso não era problema. A sua curiosidade não o deixaria ir embora, sem saber o que acontecera. Kenny resmungou, ajeitando o quilt sobre as coxas. A hospitalidade era necessária, mas ele ainda tinha tarefas a realizar. No entanto, cortesia era cortesia, e ele gostava do tordo por si só, e não por ser genro de MacDoub. Sim, bem, encolheu os ombros, resignado. Não, Christie não gostou nada que MacDoub fosse o maior, quando ele pensava que ele é que era. Lançou um olhar sagaz a Roger a avaliar. Acho que ele não sabia o que deveria custar ser o chefe num lugar como aquele, não até bem depois. Mas isso não tem nada a ver. Abanou a mão, afastando a irrelevância. O problema era que o próprio Christie era um chefe, apenas não tão bom como o próprio MacDoub. Mas havia os que o escutavam, e não apenas os fanáticos de Deus. Sir Rogers ficou um pouco desconcertado ao ouvir esta caracterização dos seus correligionários. Não lhe deu importância na sua avidez de ouvir mais. A sério? Houve problemas outra vez. Kenny encolheu os ombros novamente. Pequenas coisas, sabe? Mas via-se bem o que estava a acontecer. Deslocamentos e fissuras. As pequenas falhas e fraturas que resultam quando duas massas de terra se encontram, empurrando e esticando, até que montanhas se erguem entre elas, ou uma é subjugada pela outra, numa rotura de terra ou fragmentação de rocha. Nós víamos o MacDoub a pensar, disse Kenny. Mas ele não é homem de dizer a ninguém o que está a passar-se na sua cabeça, pois não? Quase ninguém, pensou Roger repentinamente, com a lembrança da voz de Fraser, tão baixa que mal podia ser ouvida sob o lamuriante vento de outono. Ele disse-me a mim. O pensamento foi um pequeno e repentino conforto no seu peito, mas afastou-o para não ser distraído. Assim, uma noite, o MacDoub veio até nós bastante tarde na noite, disse Kenny. Mas em vez de se deitar para dormir, convocou-nos, a mim, aos meus irmãos, Gavin Hayes, Ron Sinclair e a Thomas Christie. Fraser acordou silenciosamente os seis homens do seu sono e levou-os para junto de uma das poucas janelas da cela onde a luz do céu noturno pudesse recair-lhe sobre o rosto. Os homens reuniram-se em seu redor, os olhos pesados e doridos do dia de trabalho pesado, perguntando-se o que aquilo poderia significar. Desde o último confronto, uma luta entre dois homens, por causa de um insulto insignificante, Christie e Fraser não tinham trocado nem uma palavra. Era uma amena noite de primavera. O ar ainda revigorante, mas a cheirar a plantas verdes e novas que brotavam na charneca e ao sal do mar distante. Uma noite para fazer um homem desejar correr livre pela terra e sentir o sangue latejar-lhe com força nas veias. Cansados ou não, os homens despertaram, atentos e alertas.